vale tentar viver tudo demais. Você me faz descobrir o dom de iluminar tudo que for sentir. Deve durar de tanto a luz explodir, aprender, conhecer, revelar. Sim, princesa, sou quem vai chegar na chuva da montanha. Sempre, pra sempre, sou do seu querer, estrela cintilante. Descobrir, conhecer, revelar. Sim,